bosta. Um real a hora com Thiago Amorim, Rafael Silveira e Iago Feitosa, começando agora. Olá pessoal do blog Um Real Hora, esse vai ser o primeiro podcast. Eu e o Iago, a gente tá nesse projeto há muito tempo e a gente queria um assunto bem especial pra começar. E por que não aproveitar que todo mundo tá comentando sobre os melhores filmes do Oscar, a gente vai fazer um especial sobre essa categoria, melhor filme, com uma menção honrosa no final. E eu sou o seu apresentador, Thiago Amorim. E eu sou o Rafael Silveira. Eu sou o Iago Feitosa. E eu sou o Zé Pacheco. And the Oscars go to... Bem, A Teoria de Tudo é um filme sobre superação. É um filme que conta a história do físico Stephen Hawking. Ele mostra como ele lidou com a doença dele e como ele chegou aonde nenhum físico saudável chegou. Conseguiu provar teorias que muita gente não acreditava. E, além disso, mostrou o seu romance com a sua esposa, a Jane. E aí, o que, é que vocês acharam? Thiago? O filme ele mostra esse lado mais, até diria, mais bonito da história dele, porque se tu pega alguns momentos, tipo, eles no filme eles fizeram ficar bem mais leve do que seria na vida real. A parada da traição da esposa, do próprio Stephen. O que esse filme tem de verossímil é a dificuldade dele de lidar com a doença dele, que é muito intensa. Então, o filme... Esse é um daqueles que eu disse que eu não vi, mas como aqui é internet, e eu consigo dar opinião sobre tudo, eu só vi comentários bons sobre o filme, de pessoas que eu tenho gosto parecido, então provavelmente eu gostaria muito também. Só que eu tenho uma coisa a observar: eu sou muito, mas muito fã mesmo do Stephen Hawking como pessoa. E não só aquele Stephen Hawking que aparece no Big Bang Theory, sabe? Sei. Ele realmente, se eu não me engano, quando ele teve uma fase na doença dele, que deram 2 anos de vida, já se passaram 30 anos, e ele ainda tá vivo. Certo? Isso, ele mostra muito no filme. Mostra também, né? Bacana. Mostra. Mas, no filme, uma pergunta agora, na verdade. Eles embasaram tanto, como que ele, mesmo com o problema de saúde dele, ele era pegador? Sim. Porque, se eu não me engano, a segunda esposa dele é uma enfermeira, né? Ele traiu a esposa atual e pegou a própria enfermeira, né? Ele é bem fiel, porque quem escreveu o livro foi o livro que é baseado, que o filme se baseou, quem escreveu esse livro foi a Jane, né? Que é a primeira esposa dele. E ela basicamente escreveu o que ela viu, né? Talvez ela tenha falado alguma coisa, porque ela, no caso, ela é esposa, né? Tipo, ela poder ter se zangado com ele em algum momento e mudar alguma coisa, mas em resumo, a maior parte é bem fiel. Se bem que eles são amigos hoje, então acho que dá pra confiar nessa versão. O próprio Stephen Hawking disse que gostou do filme, então foi tá de boa. Tu assistiu esse filme? Assisti, foi o último que eu assisti da lista, e eu gostei. Não é meu favorito, mas eu achei bem interessante como eles foram gracinhos mesmo, a história deles. Esse lado dele pegador, eu não entendia muito bem, me ajudei a entender. Mas eu achei muito focado na coisa da superação dele, do relacionamento dele com a mulher. Eu achava que ele teria tido um pouco mais de... Assim, mostrar um pouco mais a carreira dele. Eu achei muito vago que falaram sobre as conquistas dele como físico e tudo mais. Cara, eu achei muito interessante a conexão dela com ele, como foi retratada no filme todo. Isso eu achei bem legal. E até esse fato que ela escreveu realmente o livro que se baseou, e ela realmente escreveu a verdade, e na época que eles dois se separaram, ela meio que saiu como filho da puta por um tempo, né? Não sei se vocês lembram disso. Então ela falava a verdade, que rolava traições, tipo, pra limpar a barra dela, né? Esse filme meio que limpa a barra dos dois, né? Porque a traição meio que foi uma coisa igual, os dois sabiam, mas... Não, pera, ela também traía ele, isso? Segundo filme. Eu não sabia isso. No filme, eles falam o seguinte, eles mostram o seguinte, que tipo, o Stephen Hawking chegou pra ela e disse o seguinte: você pode, se você quiser... Porque tem um rapaz, o Jonathan, que ele se aproxima da família deles. Ele é da igreja. E o Stephen Hawking percebe, vê ele como amigo. E ele pensa assim, cara, eu não posso mais dar... assistência. Eu não posso mais satisfazer a Jenny sexualmente. Então, o Jonathan aí, ele é um cara legal, gosto dele. Aí ele chega pra ela e fala, Jenny, se você quiser usá-lo e tal, já que eu não posso satisfazer, você pode... Tipo, ele dá tipo a autorização pra ela, entendeu? Deite na cama que eu vou lhe usar. Aí, tanto que quando ela engravida do terceiro filho, ela, todo mundo acha que, na verdade, o filho é do Jonathan. Mas no filme não fica claro se é dele mesmo. Tipo, não, pelo menos, eu não consegui perceber isso. Mas deixava meio de cabeça se ele era realmente sim, o terceiro filho, né? O terceiro filho era filho do Jonathan ou do Stephen. Talvez nem eles saibam, né? É filha do Stephen mesmo, né? Filha do Stephen tudo. É porque é o seguinte, na época que ela engravidou dele, ele, tipo, ele já tava com a maior parte do corpo sem ele poder controlar, tá ligado? Aí, tipo, eles ficam na dúvida, cara, ele não consegue ficar ereto. Aí, tipo, essa é a dúvida. E a galera, ninguém tava acreditando. Se bem que ele fala aqui ele fala no filme que é uma parada involuntária. Ah, é verdade. Eles até têm essa conversa. Não, e tem outra coisa, ele vai ver revestidinho de garotas de biquíni, tá ligado? A penthouse. Aí a gente fica naquela, cara, ele não consegue ficar ereto. Aí, tipo, uma coisa, eu falar que eu dou a minha opinião, né? Tipo, como eu gostei muito do filme, cara, ele conseguiu mostrar uma história bem bonita, tipo, do relacionamento entre a Jane e o Stephen Hawking, né? Como namorados, como noivos, como casados também, e depois disso também, tipo, eles deixam, se separam, mas ainda continuam com uma bonita amizade, tá ligado? O filme também, ele pode não focar muito nas teorias dele, na carreira dele, mas ele foca mais nessa dificuldade da Jane de lidar com essa vida, entendeu? O legal do filme é esse, entendeu? Tipo, mostrar a interação dos dois. Tanto como namorados, como depois, se separarem. Esse é legal. De mostrar a relação deles foi muito bem feito. Eu vi vários momentos do filme. Tá? Então, esse foi o ponto do filme, entendeu? Por isso que eu digo que eu gostei muito do filme, tá ligado? Vocês deram que nota de 0 a 1 real? Thiago. É tu que tá digitando, Iago. Ninguém é, cara. Você fala digitando, Iago? Porra! O barulho tá vindo dele. Ainda tá? Barulho? Não, agora parou. Agora eu quero saber a nota de vocês, de 0 a 1 real. Thiago. Quantos centavos eu vou dar pra esse aqui? Cara, foram dois. Eu não posso deixar de citar o outro filme que tem a ver com um gênio da ciência, que é o Jogo da Imitação, conta a história do Alan Turing. Dos dois filmes, cara, eu achava que eu ia me como é que se diz? Identificar mais com a teoria da imitação. Mas a teoria de tudo foi um filme muito lindo. Teve as cenas de drama foram muito fortes. Acho que esse filme não é à toa que ele tá aí concorrendo como melhor filme. Mas sempre tem alguma coisa que tu espera mais do filme. Como o próprio Isaías falou, a parte da carreira dele, como isso influenciou muitas pessoas, o mundo acadêmico. Eu tava esperando um pouco mais disso também. Não, uma opinião mesmo. Então, acho que eu dou 90 centavos pra teoria de tudo. Olha. Yeah. Ah, e tu, Rafael, o que tu acha? Bom, como eu já disse, o filme em si eu não vi ainda, mas pessoas com um gosto parecido com o meu sempre deram notas altas. Só por ser dois Stephen Hawking e ter sido fiel sem tentar esconder nada de nenhum podre da vida dele, pelo que eu entendi, já vale 80 centavos, vai. Ele não mostrou a parte da... que ele é muito fã de casa de swing, tá ligado? Ah, não mostrou, cara. Fiquei decepcionado com isso. Tá, 70 centavos agora, então. Ele foi focado na parte que a Jane viu, entendeu? Tá ligado? Na visão dela, tipo... Essa parte aí, eu acho que ela não quis mostrar no livro dela, no filme, porque... Sei lá, isso ia mostrar outra visão. Iriam julgar mais ela mesma do que o próprio Stephen Hawking. E cara, a atriz que faz essa Jane, eu já vi muito comentário dizendo que a atuação dela foi muito, forçada a parte do drama, cara. De jeito algum achei a atuação dela forçada. E ela, pra mim, é a atriz que tá mais forte pra ganhar como coadjuvante. E aí, diz aí, nota. Ah, como eu falei, na verdade, eu achei que faltou um pouco mostrar um pouco mais do trabalho dele, dos problemas de saúde que ele tem, tá ativo até hoje, tem influenciado praticamente todo mundo da física. Eu acho que foi mostrado um pouquinho mais. Eu sei que a ideia do filme não era essa, mas, pô, antes do Stephen Hawking, eu achei que merecia falar um pouquinho. Mas eu concordo, a atuação da Felicity Jones eu achei muito boa, não achei forçada. A própria atuação do rapaz também, que eu esqueci o nome agora, mas também foi muito boa. Ainda prefiro a atuação do Cumberbatch, no filme que foi feito anteriormente, mas a atuação dele ficou muito bacana. Acho que você sente a dor do cara. Então, de 0 a 1 real, eu vou dar 65 centavos. Ei. Beleza. Eu gostei muito do filme, cara. Me surpreendeu, porque eu achei que, sei lá, em algum momento ia ficar chato, mas eu não consegui achar nenhum momento do filme chato. Achei muito bom mesmo. Eu meio que esperava também que mostrasse um pouco da carreira dele, né, como físico e tal. Mas depois que eu percebi qual era o foco, eu meio que deixei pra lá isso. Comecei a curtir o filme. Eu me surpreendi também com a. Eu gostei muito da atuação da Felicity Jones, né, como a Jane, e do Ed Redmayne como o Stephen Hawking, né? Eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu vou dar 90 centavos também. Vamos falar agora sobre o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme que conta a história de Alan Turing. Para quem não sabe, Alan Turing é considerado o pai da computação. O filme conta de como foi que Alan Turing conseguiu ganhar a guerra para a Inglaterra, a Segunda Guerra Mundial. Mostra ele tentando quebrar um código, que é o Enigma. A partir desse código, ele vai conseguir descobrir mensagens que são transmitidas entre o exército alemão. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme, Thiago? Como eu falei anteriormente, era o filme que eu achava que eu ia me identificar muito. É um ótimo filme, com boas atuações. Diferente de A Teoria de Tudo, a atriz Keira Knightley, eu não sei pronunciar o nome dela. Knightley. Keira Knightley. Ela tem um papel muito parecido com a Felicity Jones no A Teoria de Tudo. É uma figura de uma mulher forte que serve como ajuda, ajuda o protagonista a passar por uma superação. Mas no caso, o papel dela com o Alan Turing foi mais fraco, achei. Eu esperava um pouco mais da participação de um personagem feminino forte nesse filme. Fora isso, cara, o filme ele conta muito do que foi ser homossexual naquela época, que você era tratado como aberração, era motivo para ser preso. Tipo, hoje em dia, apesar de ter muito preconceito, você não vai ser preso por ser homossexual. Naquela época era tratado como uma coisa de outro mundo, tá ligado? E o filme mostrou muito bem essa parte, fora o lance da ciência. E você, Rafael, tu assistiu o filme? Sim. Olha, fala isso. Esse filme eu fiz questão de assistir por um momento, um motivo muito simples. Eu sou completamente beat do Benedict Cumberbatch. Se eu fosse menininha, seria daquelas menininhas que se veste de Sherlock Holmes, sabe? Cara, eu gosto muito de tudo que ele atua, tudo que ele aparece, certo? E pra mim um grande ponto forte desse filme seja esse. Não sei se talvez pra ganhar prêmios no Oscar, mas pelo menos pra mim, eu me diverti do filme por isso. Agora, o ponto principal que eu acho que o filme trabalhou é justamente essa relação de como que era tratado o homossexualismo na época. Qual que é certo, homossexualismo ou homossexualidade? Homossexualidade. homossexualidade. O sexualismo foi, foi abolido porque isso é doença, se tratando, né? Como uma doença, exatamente. Tá, tá. O ateísmo então é doença também? Sim. Então, o budismo é tudo doença. Tá. Mas eu entendi. Homossexualidade. Eu acho que o principal do filme foi. Eu acho que foi tratado de um jeito bem verdadeiro, mas não caricato, deu pra entender? Sim. Como era naquela época. Sim. Agora, a parte da importância dele na tecnologia, eu achei bacana porque deu pra explicar mais ou menos de uma forma simples. Qual foi a grande influência dele na computação mesmo, né? Que ele conseguiu fazer a tradução de como uma máquina se comunica com um humano. Foi basicamente isso que ele. O que é a grande contribuição dele, né? Ele era matemático, se não me engano, né? É. Sim. Sim, matemático. Então, esse filme eu gostei muito. Desses dois motivos. O ator, que eu gosto muito, e a forma que eles conseguem tratar a homossexualidade do Alan, né? E as coisas que acontecem com ele. Em decorrência disso, certo? Inclusive o desfecho que a gente não vai contar aqui. Se bem que não é spoiler pra ninguém, né? Como é, ele viveu, é biografia, né? História. É biografia, não tem spoiler, né? No Wikipedia você acha a biografia dele. Só passar o Wikipedia que tu acha o resumo do filme. Sim, mas não vai ter nada mastigado aqui. A pessoa digita lá, Alan Turing, na Wikipedia. E tu, Isaías, tu assistiu o filme? Gostou? Assisti, gostei bastante, na verdade. Tudo que eu falei na verdade sobre a TV do Cubo, eu acho que eu vou dizer um pouco contrário aqui agora. Sei que eu também sou um beat do Cumberbatch, mas eu sou muito fã do trabalho dele. Eu achei a atuação dele, não achei como deveria ter sido. Acho que ele poderia ter feito muito mais. Eu senti uma certa caricatura do trabalho dele com o Sherlock, só que um pouquinho menos. Acho que talvez talvez pela repressão. Porque como o Alan Turing, ele passou a vida toda reprimido, eu acho que isso fez você ter essa impressão que ele atuou menos do que deveria, entendeu? Sim, concordo. Eu já vejo isso como um pouco positivo. Eu também considero essa atuação uma das melhores dele, cara, porque eu acho... Não é pra tanto assim, cara. Que era pra ser o Alan Turing, tava ali, cara, tipo, ele... Não, concordo até com vocês. Até demonstrava, até parecia ser gay mesmo, olhar pra ele e falar, esse cara é gay. Tipo, ele foi um Alan Turing muito bom. Sim, isso mesmo. Isso que eu acho, tipo, por ele ter mostrado o que eu sempre achei do Alan Turing, ele foi um bom ator, entendeu? Não, tudo bem, eu concordo com você. Eu acho que ele retratou muito bem o personagem, né? Na verdade não é o personagem. Mas eu gostei bastante do filme porque teve o que faltou para ele ter de tudo. Ele mostrou um pouco mais do trabalho que não apareceu do Hawking, apareceu do Turing nesse filme. Então eu achei muito bacana. Os conflitos dele como profissional. E, lógico, do pessoal também, da homossexualidade dele. E até a própria atuação da Kira Marie Kidman, não gosto dela, deixar bem claro aqui. Mas a atuação dela nesse filme me surpreendeu. Quando eu vi ela no cartaz, eu falei, puta merda, Piratas do Caribe não. Mas achei muito interessante. A atuação dela foi boa, me surpreendeu, por ser ela. E achei o filme muito bom, cara. Achei a dinâmica dele muito boa, achei o ritmo dele muito bom. A história foi muito bem contada. Eu não conheço a história dele 100%, a fundo, conheço como curioso, mas achei muito bem contada. Os pontos foram dados muito claros no roteiro desse filme. Bem, eu concordo com o Isaías em alguns pontos. Tipo, eu achei a história dele muito bem contada. Tipo, você não precisa entender de computação ou matemática para entender o filme. Tipo, consegue compreender o que eles estão tentando fazer. Eles, mesmo falando com os termos técnicos aqui ou lá, você consegue entender de boa. E ele é bem, muito bem contado com a minha história. Tipo, você consegue. Apesar, o único problema que eu acho que às vezes as pessoas não devem ter entendido muito bem é aquelas cenas que são. Que eles mostram no futuro. Tipo, aquela entrevista dele com o policial, que às vezes aparece no meio do filme, no início. Aí, às vezes a pessoa acha que aquilo está passando no mesmo tempo da época. Eles estão tentando quebrar o código. Isso é uma coisa que está acontecendo muito nos filmes ultimamente, que eles estão brincando tanto com a linha do tempo dos acontecimentos que muita gente está se confundindo. Eu acho isso bom, cara. Você tem que prestar atenção no filme para não se perder. Eu já gosto. A maioria das pessoas não consegue simplesmente pegar essa ideia, tá ligado? Assiste de novo, cara. assistir. Mas eu vou assistir o filme de novo, cara. Porque a gente vai entrar nessa coisa do Hollywood ficar explicando tudo que é filme na tela, e é só um saco. É, se você quiser que explique tudo, assiste o filme do Nolan. Pois é, vai comer, cacete. Vai comer, pega um copo d'água e explosão, né? É. Continuando aqui, o filme ele tem um elenco muito bom, cara. O Benedict Cumberbatch, essa menina aí, a Keira Knightley. Tem aquele cara lá do Game of Thrones também, que eu não lembro o nome. Tem o Mark Strong. É o Charles Dance, que faz Charles o Tywin. Isso. Aí tem o Mark Strong também, né? Que é aquele cara da M6, né? Que é o agente de espionagem da Grã-Bretanha. E eu gostei muito do elenco, gostei da história que foi contada. Ele tem esse ponto positivo de mostrar essa parte mais científica e não focar num drama romântico, entendeu? Eu gostei também de eles focarem também nessa, mostrar que, tipo, eles mostrarem também como a vida dele era dura por ele ser gay, como ele passou, ele foi preso e tal. E, tipo, só muito tempo depois que ele foi. Recebeu perdão real. Depois ele morreu, que ele recebeu perdão real. Tipo. Tarde do que nunca. É. Aí outra coisa também é. Eita, já deu um spoiler aqui, né? Mas não é spoiler, não. Ele é spoiler hoje. Até na deciclofeira tem isso aí. A única coisa que não é spoiler na vida é morrer. Pronto. Morrer, realmente. Todo mundo morre. A não ser em Doctor Who. É. Doctor Who, é verdade. Então é forever. Mas em Doctor Who, eles chegam a falar que é como se fosse uma morte, porque o doutor anterior, ele deixa de viver, entendeu? Ele se renova, ele vira outro doutor. Pronto. Ó, água viva. É, nerdei demais aqui agora, peraí, tchau. Pois agora vamos dar as notas, né? Thiago, qual a nota que dá pro jogo da imitação? Então, cara, foi um filme que ele cumpriu o seu papel, então não tenho nada a reclamar, vou dar 70 centavos. Rafael? Acho que eu vou ficar com 70 centavos também. Talvez porque, assim, eu achei, digamos assim, tecnicamente, ou talvez pelo tema, eu achei um filme um filme mais biográfico do que o Stephen Hawking. Porque ele equilibrou o pessoal com o profissional. Do Hawking ficou mais pro pessoal, né? Agora, talvez pelo não ter tanto carinho com a pessoa, Alan Turing, talvez eu não consiga julgar mais justo, ou dar uma nota maior que 70 centavos também. Foi o mal da vida dele, ninguém teve carinho com ele. Ele precisava de um abracinho, né? No caso dele, acho que por trás, né? Acho que se tu fosse dar um abraço por trás nele, acho que ele gostaria, cara. Ele gostaria. E tu, Isaías, o que é que tu achou do, qual é a nota que tu vai dar? De 0 a 90 a 1 real? 0 a 1 real, eu me identifiquei, como eu falei antes. Eu não conhecia muito mais a história do todo, conhecia por alto, mas me surpreendeu no todo o filme. Então, de 0 a 1 real, eu vou dar 80 centavos. Eu achei melhor do que a Pedro. Então, pra mim, vale mais. Tá? Pra mim, cai entre os dois, como que deveria ganhar. Então, 80 centavos. Beleza. Eu, ao contrário de algumas pessoas aqui, fechado, que não se identificou com o filme eu tô familiarizado também com a história da computação. Tipo, eu gostei muito do filme, porque esse cara é muito foda, cara. O Alan Turing é muito foda, eu gostei muito como eles mostraram, né? Aí eu resolvi dar a nota de 88 centavos. Porque eu gostei muito mesmo do filme. Caralho, é quase uma ficha da Rio. Vai ser ruim arrumar 12 centavos de troco aqui agora, hein? Pois é, falar isso agora. Antes de a gente passar pro próximo filme, eu queria só complementar aqui. Tipo, não é que eu não me identifiquei com o jogo da imitação. Eu esperava uma sofrência maior que nem teve em A Teoria de Tudo. Ah, a Teoria de Tudo me comoveu mais, tá ligado? Com certeza. E querendo ou não... Eu chorei, pô. Realmente, aquele filme melhor tinha que chorar. Exatamente. Os caras ainda não chorar com a mulher, tinha que chorar. Aí é aquele filme que tem que levar uns lenços, tá ligado? Pra assistir. É que eu assisti um negão que me olha de 2 metros de altura, ele chorou, eu também posso chorar, cara. Esse foda. Vamos falar agora do Birdman. O Birdman, o pássaro, ou a... qual que é o nome? Qual que é o nome em português? Ficou. Tem um subtítulo. Eu acho. Que? Ficou um título. Ficou um título estilo nome de livro do Jean-Paul Sartre. Cara, é. Não, mas faz o nome dele. É isso aí. Nossa senhora. Ah, bonito. Esse é o nome em inglês também, cara. Mas é porque eles não consideram isso como a parte do título, entendeu? É, ele é um subtítulo. É um subtítulo, mas quando vai procurar, tu não acha que esse nome completo é dois, entendeu? É igual o livro da Cecília Meirelles, né? Já viram? Não. Tem um livro dela que chama A Hora da Estrela. Beleza, na capa tá esse nome. Aí você abre a primeira página, tá A Hora da Estrela, ou aí um título, ou outro título, ou outro. A página inteira, cara, são todos os títulos alternativos que ela queria dar pro livro. É, tipo aquela forma fechada, né? Não sei mais coisa de nada, ou Popular Resplendor. Isso, é bem nessa mesmo. Só que esse da Cecília Meirelles, cara, é o extremo. É a primeira página inteira, só de título. Ah, pra ser preciso. Vai falar? Tudo firme? Bora, vamos lá. Birdman é um filme que conta a história de um ator que. Tá na merda, né? Ele ficou na sombra do personagem dele, que ele fez nos anos 90. Ele é estudado pelo Michael Keaton. Ele basicamente é uma história sobre o Michael Keaton, né? E tipo, desde desse filme que ele fez, nos anos 90, ele nunca mais emplacou. Aí ele tá tentando se virar, né? Tentando emplacar com uma peça teatral na Broadway. E é basicamente isso. Ele conta a história dele tentando chegar ao topo com essa peça dele. Thiago, o que você achou do filme? Esse, de todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar, acho que o que mais passa tristeza, que concorre forte com a teoria de tudo, Birdman me deixou na merda, cara. Tipo, você sente o drama do personagem em querer se provar, em querer ser mais do que apenas um ator que interpretou um super-herói. E até faz uma crítica muito legal aos filmes de super-herói hoje em dia, que foca muito menos em atuação e mais em cenas de ação. Alguém e mais ganha rios de dinheiro com isso. Alguém mais achou que é uma crítica enorme ao Robert Downey Jr.? é porque ele é o principal nome, né? Cara, eu senti muito isso nesse filme. Tava na cara. Eu adorei aquela cena, cara. Né? Que ele falou, será que rola um processinho com isso? Acho que não, cara. Isso aí é. Tem liberdade de expressão. Acho que o próprio Robert Downey Jr. deve ter achado engraçado. Ele é da galera, mano. É. Uma cena que eu achei muito engraçada de mim, quando eles estavam falando de aquele ator que faz o Gabriel Arqueiro. O nome dele, cara. O Narigudo lá. Grande Cat lá, esse é o nome dele. Caramba. Eles falam o nome dele lá, tipo, quem é esse cara? O cara lá tá perguntando, quem é esse cara? Aí o Michael Keaton tá falando, ele é um bom ator, agora tá fazendo filme de merda. Continua aí. Tá fazendo personagem de merda, né? Sim, então, que falar, Thiago. Voltando, a única coisa que pesa nesse filme é que ele é meio arrastado, diferente dos outros. Tipo, quando eu assisti na segunda vez, acho que até na primeira, mas na segunda foi mais forte. Tipo, eu tava torcendo pra acabar o filme. Uma coisa que eu não queria nos outros. Porque ficou, não sei, a pegada do Birdman é tão melodramática, cara, que o filme começa a pesar a própria. Como é que eu posso falar? Enfim. Ele fica mais. A sequência de cenas fica. Te empolga menos do que os outros. O final, do meio pro final, ele se arrasta muito mesmo, tem razão. Ô, Rafael, tu assistiu o filme ou tem alguma. Qual a tua opinião sobre o filme? Sim, eu assisti o filme. Esse filme eu gostei muito. Eu gosto muito desses dramas. Pode se dizer. É um drama. Dramas mais psicológicos. A pessoa lutando pra se provar alguma coisa. Que é um clichê extremo em vários dramas. Tem vários filmes que mostram esse tipo de coisa, de situação. Mas esse eu gostei porque tem uma coisa muito simples. É o filme todo, ele com a peça da Broadway, querendo se mostrar. Ele tenta se provar um bom ator, mas ele não é. Sentindo isso também? Ih, cara, eu acho que, tipo, na maior parte do filme, quando ele tenta se mostrar como um bom ator, ele não é, mas naquela cena final, como ele, sei lá, meio que ele leva a atuação dele pra algo real, ele acaba mostrando pra todo mundo que ele é um bom ator, entendeu? Tipo, mais ou menos isso, tipo. Em vez de tentar fingir, ele levou tudo pra realidade, logo, entendeu? Sim. E ele acaba seguindo o conselho do carinha lá. O carinha lá é boa. Os ouvintes vão. Deixa eu voltar. Ele acaba seguindo o conselho do personagem do Edward Norton, E fala pra ele que no teatro, na, quando ele tá na peça, ele não finge. Ele pode fingir em qualquer lugar, menos na, quando tá atuando. Exatamente. E ele justamente ele não conseguiu atingir a excelência de ator por causa disso, né? Mas aí a gente já tá contando demais do filme. É, vamos. Mas sim, eu achei um filme excelente, excelente. Se eu tivesse alguma autoridade, eu tivesse o telefone do diretor, eu ia falar, então, deixa um pouquinho mais rápido, por favor. Porque, cara, no final, até a primeira vez que eu assisti, eu tava olhando no contador de tempo pra ver quanto tempo faltava, entendeu? Tava muito, muito, muito arrastado no final do filme, certo? A dinâmica dele é bem lenta, cara. Isso. E Isaías, tu assistiu? Qual é a tua opinião? Eu assisti só uma vez, na verdade. E eu tive essa sensação também que ele é bem arrastado, não é muito lento. Mas eu sou fã do Michael Keaton, sabe? É, eu associei muito a história do personagem dele com a própria vida dele, aquela coisa dele nunca ter superado muito bem Batman, Burton. E apesar de ele ter feito vários personagens que eu particularmente gosto. Mas para grande líder, ele como o cara que tá meio taxado como o Beetlejuice e o Batman. Mas eu gostei muito do filme, achei a dinâmica dele muito boa. A duração, na verdade, que me incomodou um pouco. Mas a interação dele com os outros atores, com os outros personagens, eu achei muito boa. Apesar de ter vários momentos do filme que ele lidando com ele mesmo, eu achei a atuação dele com o Norton boa pra caramba. Com a Emma Stone, que eu também sou muito fã dela, achei sensacional. Eu gostei muito do filme, achei o filme foda. Merece estar no páreo final pro melhor filme do ano. Eu ia falar que sim, eu não cheguei a comentar, mas esse filme eu achei todas as atuações, todos os atores que foram parte desse filme tiveram atuação impecável. Todos convenceram em cena. É, eu concordo mesmo, até a Amy Stone, que eu não gosto muito dela, ela teve uma atuação, mereceu a indicação como sim. Melhor atriz coadjuvante. Eu não acho que ela vai ganhar e nem acho que ela mereça ganhar, porque... Não, não vai ganhar. Mas ela tá, a indicação é meio que um prêmio também, tá ligado? Só ser indicado já vai ter um nome. Sim. Cara, eu me surpreendi foi com aquele cara, o Zack Galifianakis, aquele cara que teve na casa. Sim, ele fez um filme de drama, cara. Eu nunca imaginei que os malucos fazem um filme de drama, cara. Tipo, a Emma Stone, eu já tinha visto os filmes dela. Cara, mas eu você percebeu que ela atuou muito bem, mas o Zack, cara, realmente me surpreendeu. Mas se você parar pra ver, cara, eu pessoalmente acho que mais atores de comédia deveriam se permitir fazer outros tipos de filme. Por exemplo, o Jim Carrey, quando fez o Brilho Eterno da Mente Sem Lembranças, ou fez o número 23 mesmo, cara, eu gostava dele só porque era bom e fazia rir. Mas a partir desses filmes, eu virei fã dele como ator, dramático. Sim. Assim. Até mesmo o Luiz de Deuara, ele viu? O Melhor Vez Selvagem lá, né? O Zack teve uma participação muito pequena. E ele te convence como sendo o redneck, sabe? Em pequenas partes do filme. Achei ele passando uma coisa maravilhosa. Ele deve ter um minuto de cena. Oh, acho que a próxima vez que eu ver, eu vou reparar nisso. Eu não lembro dele no filme. Até mesmo o Hugh Jackman, que todo mundo conhece só como Wolverine, quando ele foi escalado como o filme Os Miseráveis, caramba, velho, o que eu posso esperar disso? E foi muito bom, cara. Eu tava torcendo pra ele ganhar como melhor ator. Cara, na verdade. Uma coisa. Fala sobre o filme. Eu gostei muito do filme, cara. Esse filme é muito legal. Tem. Como eu já falei, como já falaram antes, né? O filme meio conta a história do Michael Keaton, né? Depois do Batman, nunca mais ele tratou. Agora é a hora dele de ser indicado aí, né? Ele já ganhou o Globo de Ouro. E eu tô até meio que torcendo pra ele, né? De novo, no Oscar, né? O filme, ele tem umas coisas muito interessantes, tipo, aquela câmera que sempre tá acompanhando ele, quando ele vai, tipo, como se fosse uma pessoa seguindo ele. Aquela coisa, cara, eu achei muito foda aquela câmera, cara. Muito foda mesmo. E, cara, o Edward Norton tá muito bom nesse filme, cara. Ele meio que se interpretou ele mesmo também, porque o Michael Keaton, ele é conhecido por... O Edward Norton, ele é meio que conhecido por isso, né, por... Quando ele tá em algum filme, né, ele sempre tá... Sei lá, algum escândalo, entendeu? Como foi o meu Hulk, o da Marvel, por exemplo. É sempre meio roubando a cena, né? É, cara, é que assim, tipo, assim como no filme do Hulk, né, da Marvel, ele da Marvel, vocês sabem, mas ele ele meio que escreveu, ele reescreveu boa parte do roteiro, sabe? Ele não concordava com muita coisa lá, né, do roteiro, ele transcende e reescreveu boa parte do roteiro. E, né, no banco, uma coisa isso, ele tá lá atuando, aí tipo, ele muda o roteiro, entendeu? Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Isso, pra aquela cena também que ele quer ficar com o baldeiro lá, né? É. Aí ele começa a tentar passar uma agora, amiga dele, né? Era a mulher. Era a mulher dele, cara. É? Sim, foi ela que indicou porque ela tava namorando com ele, o cara casado, não lembro agora. Ela que indicou ele pra festa por isso. Mó spoiler agora, pô. Porque eu achei aquela cena muito foda, cara. E é basicamente isso, o filme é muito bom, cara. Eu acho que ele tem grande chance de ganhar. E por muita coisa, não só pela atuação, pela história, mas também pelas algumas paradas, tipo essa lance da câmera que eu falei, né? Que eu achei muito da hora. E agora vamos dar as notas, né? Thiago, qual é a nota que dá de 0 a 1 real? Ixi, cara, eu acho que esse filme tá... pra mim, a trindade desse Oscar é Boyhood, Whiplash e Birdman. Então, pra esse eu vou dar 90 centavos. Vai lá, Rafael. Diga aí qual é a tua nota. Cara, eu vou com o Thiago, 90 centavos. Só perdeu esses últimos 10 centavos pra mim, justamente pelo ritmo. A dinâmica. Isso. Tudo bem que ele é um drama, a dinâmica faz parte de te deixar no estado psicológico pra poder entender a... Como que eu posso dizer? Esqueci a palavra, fugiu. É pra tu sentir que... O estado emocional de cada personagem, o ritmo faz parte disso. Só que, acho que exageraram na mão nessa hora. Então ficou 90 centavos com 69. Ok? Beleza. Isaías, o que você achou? Qual é a tua nota que vai dar de 0 a 1 real? Como o Thiago, eu também acho que o paro de direção vai ser o Flash e o Birdman. Embora eu também acho que o do Cumberbatch mereça. Eu vou dar 92 centavos. Eu acho que ele merece, apesar de eu concordo com ele ser mais segurado, mas ele realmente, o ritmo lento dele fez o filme ser mais um drama do que os outros. Então eu dou 92 centavos para o Birdman. Eu gostei muito do filme, cara. Assim como o Thiago disse também, eu acho que ele faz entre os três melhores. E eu acho que eu vou dar a nota de 90 e talvez assim. Esse filme tá muito bom mesmo, cara. Acho que esse filme é provavelmente o favorito da maioria aqui, né? Eu acho que eu vou dar 93 também, porque eu acabei de lembrar que eu dei 90 pra teoria de tudo. Não, mas tem que colocar no mesmo nível. Tem que botar um pouco a mais. Apesar de eu não ver muito problema com isso, né? Mas tudo bem. Eu queria falar mais alguma coisa sobre esse filme. Tipo, cara, eu me surpreendi com tanta gente que falou que não entendeu o final do filme, cara. Como assim, cara? Eu tava bem na cara essa pessoa, cara. Mas assisti novo, viado. As pessoas a cada vez ficam mais burras, cara. Tá, entra aí, em off. Sabe como eu foguei com esse prêmio do Oscar esse ano? Porque os filmes, eles não tão aquela coisa idiota de sempre tirando American Sniper. Ele te faz pensar um pouco do que aconteceu. No caso da teoria de tudo, tu pensa nas traições. Nesse aqui tu pensa na doença e no que realmente aconteceu no final. Ele te dá uma liberdade pra pensar, mas tu tem que usar um pouco teu neurônio pra entender que aquilo ali é a vida real, tá ligado? É. Acho que isso é o maior spoiler que eu posso dar. Esse é muito bom, cara. Isso não é Michael Bay, pelo amor de Deus. Porra. Quem não entendeu, Iago, manda assistir de novo. Pelo amor de Deus. Oi. O próximo filme que a gente vai falar vai ser Grande Hotel Budapeste. Esse filme é lindo, filme, cara. Muito bonito. É um filme que fala sobre, basicamente... Pera, antes de tu continuar, para de digitar. Beleza. Basicamente, o filme é que ele é bem um Inception, no caso. Porque tipo, uma garota lendo um livro sobre um cara que encontrou outro cara que tá contando a história de um hotel. Aí, tipo... Mas a história basicamente é sobre um mensageiro, né, de um hotel. E como se chama aquele cara? Chamelier? Sommelier. Sommelier, o sommelier e o mensageiro de um hotel, que é o Grand Hotel Budapeste, né? E contando a história de como o sommelier ganhou uma fortuna, né? Meio que mostrando como foi que ele conseguiu, tipo, a partir dessa fortuna, desse testamento, que Grand Hotel Budapeste conta a história, basicamente, de um sommelier de um grande hotel, né? O Grand Hotel Budapeste, e o seu mensageiro, seu fiel escudeiro. E, no caso, eles, tipo, o sommelier participa de um testamento, né? E, tipo, a comida da moribunda, né? A morte, eles tentam, eles não aceitam, eles querem pegar esse testamento, esse quadro de volta, né? Eles fazem de tudo para tentar pegar tudo, pegar o dinheiro de volta. Aí, basicamente, eles mostram como ele consegue. Ele tem que se livrar dessa família, tenta matar ele, do início ao fim, tanto o sommelier como o mensageiro. E é basicamente isso, o mensageiro está contando a história porque ele considera o sommelier uma grande pessoa, pelo menos na vida dele. Ele ajudou muito na vida dele. Não só conta a história dele, do sommelier, como do grande amor dele, no caso. Thiago, o que foi que tu achou? Cara, é um filme divertido, é um filme leve, é um filme pra família brasileira. Acho que todo mundo deve assistir esse filme. Tipo, ele é o mais light, assim, dos que estão indicados. E se tratando de qualidade, eu não, tipo, ele não perde pra nenhum dos outros. Porque ele mostra grandes... não mostra, assim, grandes atuações de drama, mas o intuito dele é te fazer contar a história da maneira mais divertida e inusitada possível. E até eu acho que tem muita qualidade, que ele foi o, desse que a gente citou até agora, foi o único que ganhou o prêmio do Globo de Ouro de melhor comédia ou musical. Então, é um feito que até agora os filmes que a gente falou não conseguiram alcançar. E só que pra academia do Oscar, eu acho que isso não vai contar tanto. Ele vai ser bem injustiçado, né, nessa competição. A academia gosta de drama, gosta de choradeira, cara. E patriotismo. Sim. E gente retardada. Também. Ou cadeirante, né? Ou negro. Rafael, diz aí o que você achou do filme. Cara, esse filme eu achei bom porque quebrou a sequência de filme dramalhão pra fazer você chorar. Entendeu? Isso foi uma coisa muito bem-vinda esse ano. Não sei se mais alguém se sente assim, mas eu, pelo menos, acho que esse ano tá muito denso, muito pesado nos temas dos filmes. Concordo. Mas... E esse foi legal, trouxe um pouco mais leve. Eu gosto muito do trabalho do Wes Anderson, que é o diretor, né? Tem gente que fala que os filmes dele são mais a parte visual do que história, mas eu pessoalmente, eu gosto muito das histórias também, inclusive. Fora isso, o elenco, que eu gostei muito... Tem o William Dafoe, que é feio pra caramba, mas eu gosto da atuação dele. Ele tem muita cara de capanga, né? Cara, ele tem cara de capanga igual aquele outro lá dos dentes tortos, tem cara de maluco. Cara, aquele que era psicopata do Con Air, eu nunca lembro o nome dele. Ah, não tô lembrando também. Mas você sabe quem eu tô falando. Sim, sim. Ele tá no aluguel também. Isso. Tem o Jude Law, que eu gosto muito também dele atuando. Ninguém nem repara nos filmes que ele faz, mas eu gosto muito. Acho que o personagem principal não chega nem a ser o escritor, talvez. Talvez seja o hotel mesmo, que mostra várias situações. E é basicamente isso. Ah, é Isaías? Assistiu o filme? Diz o que achou dele. Eu assisti sim. E vou aproveitar que a gente vai começar a falar desse filme. Eu vou dar um protesto aqui. Eu acho que a academia tinha que parar com essa palhaçada de julgar filme do seu único filme do ano. Eu acho que tinha que ser com o Globo de Ouro. Ouça minhas palmas aqui, rapaz. Eu tô ouvindo, muito obrigado. Tinha que ser subdividido de categorias. Melhor comédia, melhor drama, melhor filme de ação, whatever. Cara, você botar pra julgar um filme como Grande Hotel Budapeste e Birdman, eu acho isso injusto. Porque o Grande Hotel Budapeste é um filme divertidíssimo. Como o Thiago falou, é um filme da grande família, sabe? Eu achei a atuação do Ralph Fiennes sensacional. Você o personagem principal não é ele, é o hotel, é toda a história, sabe? Eu achei isso incrível, você vai jogar isso com drama, eu acho isso muito errado. Pra mim, não é um filme de comédia, como a comédia deveria ser, né? Não vou falar de adaptação, porque não merece a minha atenção. Mas vamos julgar como tem que ser julgado. Mas enfim, eu assisti, achei o filme muito bom. Acho também que não vai ganhar, porque a academia não premia esse tipo de filme. Mas merecia ganhar. Assim, de todos os atores, está muito bem feita, como a gente falou anteriormente. O Ralph Fiennes achei foda. O Adam Brody ficou também sensacional. O William Dafoe está lá, eu acho que está com premiado, não sei. Mas, tadinho, pô, eu gosto. Também não foi ruim agora. Ele, o Jeff Goldblum foi maneiro. O Harvey Keitel também foi sensacional. Sabe, vamos julgar como tem que ser julgado. É mesmo, o Edward Norton tá nesse também, né? Ele tá em dois esse sim, ano. Sim. Ah, ele é aquele policial lá, não é? Aquele, sei lá, tenente, só que ele é. Há um motivo. Ah, ele tá lá, O Jude Law também, eu gosto do cara, mas a passagem dele foi contida, foi bacana. Eu sou muito fã, eu sou muito fã do Wes Anderson. Eu acho que ele merecia ganhar por esse filme. Infelizmente, a gente sabe que ele não vai ganhar. Mas eu sou fã dele, do Stanley toda a cinematografia dele eu acho muito boa. E eu acho que merecia, sinceramente. Mas acho que vamos comparar com o Bollywood ou com o Birdman. Infelizmente, a academia não vai dar o prêmio. Deveria ser subdividido essa merda, mas a gente sabe que não vai ser. Então. Bem, esse filme é o filme mais diferente de todos. Tipo, todos os filmes que estão concorrendo no Oscar são filmes de superação. Tipo, tem um filme de um cara que tem um problema que deixa ele sem movimentar o corpo. Tem um filme de um cara que é gay e tem que, sei lá, tem que se esconder, velho. Esconder a opção sexual deles, todo mundo. E tem um filme dos direitos dos negros, né? No caso do Selma. E tem um filme que é. Deixa eu ver. De um. Não, eu ia falar da América Snap no Galinha. Não tem isso. Mas. E tem muitos filmes de exploração, cara. Tipo, esse filme aí realmente, que nem o Igor estava falando, não tem como. Ele nunca vai ganhar esse filme. Mas, tipo, ele com certeza ganha no quesito fotografia. Ele é um filme muito bonito, cara. Muito lindo de assistir. Pode não estar nem prestando atenção no que eles estão falando. Mas tu enche os olhos, né? Tu vai se divertir. Só em olhar. Tu pode ter não gostado do roteiro, mas tu vai se divertir só de olhar pra ele. Isso, mas deixa eu complementar. Ah, esse roteiro, cara, o roteiro tem umas falas muito legais, cara. Eu acho que dá pra prestar atenção sim. Os diálogos são muito deliciosos. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte, que ele é muito bonito, tipo, visualmente, tá ligado? Tipo, por mais que tu não curta a comédia, entendeu? Mas tu vai gostar de olhar o filme do início ao fim, porque é muito chamativo, as cores, os cenários, as roupas que eles usam, né? Mas que nem os outros falaram, não dá pra concorrer com os outros filmes. Não dá pra concorrer com os outros filmes. Mas eu ainda acho ele um bom filme. Ah, e vocês, o que é que o que vocês não deram pra ele? De 0 a 1 real? É complicado, cara. Eu acho que eu vou dar 89 centavos pra ele. Porque apesar de ser uma comédia muito boa e tá bem acima da média dos filmes que a gente vê por aí, eu acho que ainda tá faltando um filme que seja que nem aquelas comédias antigamente, como aquela Salve-se que o Piloto Sumiu, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome. Da Jimmy Austin. Eu sinto falta de uma comédia mais liberada, uma comédia... Isso. Tipo os filmes do Leven e assim, né? Exatamente, cara. E eu acho que ele poderia ter a liberdade de aumentar a comédia pra outro nível. É porque no caso desse filme, ele conta uma história, assim, de certa forma dramática, só que tipo, ele mostrou de uma forma divertida, entendeu? Eu acho que poderia ter... pensar, essa história é exatamente uma história dramática, só que ele só fez... aliviaram muita coisa na... Contratam o Wes Anderson e bota pra ele contar a história, sei lá, do American Sniper. A história vai ser muito mais divertida do que aquilo. Esse espírito de ser um drama, mas ser tratado como comédia e você acabar rindo, eu senti muito no A Vida é Bela, do Benigni, e nesse filme também, entendeu? Não digo a história, mas essa história é séria, mas com comédia em cima. Você ri de uma situação ruim, na verdade. Enfim. É uma situação dramática, né? Sim. 89 centavos tá bom pra mim. Certo. Rafael, dizer que... Certo. Cara, esse filme acho que foi um dos mais divertidos. Todo o resto é choradeira, né? E explosão, então... Eu, pra esse filme, faço 90 centavos pra mim. Não tem nem o que comentar muito. Isaías, 4-9. Eu já falei demais sobre esse filme, então a minha nota é simples e clara. Rafael, tô contigo, 90 centavos. Deveria ganhar. Eu acho que deveria ganhar e parar com essa choradeira do Oscar. A academia podia ter coragem de dar o prêmio pra esse filme, né? A academia tinha que ter culhão pra premiar o filme desse. Isso. Então, minha nota é 90 centavos. ele deveria ganhar um prêmio de, sei lá, Missão Honrosa, tá ligado? Tipo, no mínimo, no mínimo. Honrosa é. Entendeu? Na minha opinião, cara, minha nota no caso, acho que eu vou dar 90 também, cara. Isso é muito divertido. Eu gosto muito de comédia. Esse filme, como eu falei antes, ele conseguiu te contar uma história dramática e te fez se divertir, tá ligado? Acho que muito difícil isso, muito difícil. Acho que esse foi o nosso julgamento mais unânime, né? Todo mundo com nota parecida. É, isso mesmo. Pois agora vamos falar do próximo filme, né? Que é o Sniper Americano. Não. O American Sniper conta a história de um americano, né? Que ele a vida dele na meta e simplesmente entra pro exército, né? Pro SEALs, eu acho o nome dele. SEALs. Acho que é tipo Marinha, sei lá, alguma coisa do tipo. SEALs é um grupo especial dentro da Marinha que faz missões especiais. Inclusive foram eles que conseguiram matar o Bin Laden. Exatamente. Ou não. Pelo menos o crédito foi pra eles. American Sniper conta a história de Kyle, que é um fuzileiro, né? Um sniper do grupo chamado SEAL, né? Que é um dos fuzileiros navais. Eles vão pra algumas missões no Iraque depois dos atentados do 11 de setembro. Ele faz algumas viagens, encara viagens. Aí, depois das viagens, ele vai matando muita gente, né? Como sniper, e acaba virando um herói. O filme tem uma basicamente a história de um sniper, tipo, cara que ganhou muitos prêmios, medalha e tal, simplesmente pra matar muita gente, tá ligado? Ele tem uma ideia muito errada, mas em resumo é basicamente isso, entendeu? Tipo, além de mostrar um assassino, né, ele trabalhando pros Estados Unidos, ele também mostra que não é tão fácil, tá ligado? Ele passa situações em que ele tem que, sei lá, matar crianças, tá ligado? Tiago, por que você achou dele? Pois é, cara, eu queria muito falar sobre esse filme, porque, tipo, não só porque eu acho que ele não é um filme ruim, já começo defendendo um pouco ele. Ele quer mostrar a ideia de como é a vida de um soldado, de um soldado americano que vai ser mandado pro inferno lá pra guerrear pelo seu país. E mostra a dificuldade dele manter as duas vidas, que é a vida da família dele e a vida como soldado. É o drama familiar dele, eu acho importante mostrar isso aqui. A esposa dele sofrendo lá, porque ele às vezes fica sem comunicação. De vez em quando aparece um tiroteio, ele tem que parar de falar. E só que é aquela pegada, né? Filme com o semblante de patriota americano, querendo transformar o sniper no herói, que não acho que ele seja bem um herói. Tá muito longe disso. Ele é um soldado, cara. Soldados fazem o que ele tem que fazer. Ele tem que decidir se avalia o perigo e mata sem dó nem piedade. Criança, mulher, qualquer tipo de pessoa. Ele tenta empurrar pra você a ideia de que os soldados estão lá arriscando suas vidas pra você ter sua vida de paz aqui, não sei o quê. Mas é aquele negócio, eles querem que você se sinta em dívida com eles pelo que eles estão fazendo lá. Propaganda. Propaganda é um do negócio e eles tentam fazer isso. Tá, vamos. Na minha vez eu falo. Pode falar. Depois cara, eu também. Não, deixa na minha vez. É minha vez agora, não é? Então... Ah, deixa eu só falar. Ele não deveria estar. Tem filmes como o Foxcatcher e Gone Girl que mereciam. Isso é só final, cara. É? É, a gente fala no final só. Ah, tá. Então, ok. Pode falar. Fala aí, Rafael, por que você achou do filme? Cara, esse filme é o seguinte. É uma questão complicadíssima. Como filme de ação, beleza, ótimo, tudo bem. Tem cenas bacanas. Tem uma parte do drama legal, coisa assim, mas tem uma motivação política por trás desse filme, e eu não digo política dentro do enredo. Toda a guerra no Oriente Médio foi justificada justamente pelo medo do 11 de setembro que todo mundo tinha, certo? Só que a própria população lá dos Estados Unidos já tá esquecendo disso e não tá mais gostando do governo mandando todo mundo pra morrer lá no, na terra de outra pessoa, entendeu? Com a desculpa de proteger o próprio país. Esse filme tem tanto disso na propaganda, de querendo lembrar o povo de por que eles estão nessa guerra, que simplesmente não deu pra aproveitar o filme com o peso que eu senti disso, entendeu? Ah, Isaías, o que você achou do filme? Bom, eu falei no início, não sei se tá me dizendo, eu achava que esse filme não deveria estar acompanhando, não porque seja um filme ruim, como o Rafael falou, é uma boa mediação, tem várias cenas, mas eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, Mas em 2007, o senhor José Padilha e o senhor Wagner Moura fizeram uma coisa muito parecida com isso, que chama Tropa de Elite. Sim, sim, concordo. Sabe? Vamos transformar um soldado, um assassino, um humano, ou não, em um herói. Ah, na verdade, o filme do José Padilha não tem esse foco. Isso foi a galera que não entendeu e acabou... É, ele não tem esse foco, mas... considerando ele um herói, entendeu? Tipo, a galera não entendeu o filme, considerando ele como herói, mas... Não é esse foco. O Padilha, ele tava querendo denunciar, era mais uma denúncia do que tentando fazer tirarem heróis, sei lá. Sim, mas o contexto do filme é muito parecido. Sim, é claro. Você mostrar o lado profissional desse soldado e mostrar o lado afetivo dele, o lado familiar dele com os conflitos que ele tem, pessoais, por conta do trabalho que ele tem que exercer. O filme é bom, eu acho que merece prêmios, não merece um prêmio da academia, não merecia estar concorrendo nessa categoria. Eu não sei qual foi o marketing que foi feito para ele estar lá, mas foi feito. Mas eu gostei, achei o filme interessante, para mim é filme de tela quente, desculpa falar. E eu sou fã do Bradley Cooper, hein? Vamos deixar bem claro aqui. Mas, eu não sei, cara, para mim não merece estar ali, eu nem vou conseguir escrever muito sobre o filme. Mas o filme é bom, é bom fazer na cara. Agora que vai ser divertido. Pois é, agora... Deixa eu ver o que eu vou falar. American Sniper. Sim, American Sniper, cara, eu gostei do filme. Gostei muito do filme, mas o problema foi exatamente isso. Tipo, ele teria que ter esse foco, né, de mostrar na vida de soldado americano lá fora, no Iraque, né? Tentar mostrar que, tipo, sei lá, você deve respeitar e tal, tem que entender a vida dele, mostrar que ele faz muita coisa, tipo... Não só para quem já gostava, para quem já venerava eles, né? Mas para quem não venerava, né? Tipo, eles meio que tentou mostrar para as pessoas que a vida de um americano, de um sniper americano, não era fácil, entendeu? Tipo, a passar muito tempo sem ver a família. A de terrorista também filhos. Não é. É, terrorista é também não é fácil. Não é, não é. Não, caverna, inclusive, não. O filme perdeu a oportunidade de mostrar o outro lado da história. Ele mostrou isso um pouquinho, cara. Dava pra ter um gancho pra aprofundar mais e aí, cara, sim, merecer estar entre os melhores. Isso é o que eu achei que o cara, o American Sniper, era o vilão da história, porque, tipo, teve uma hora lá que, tipo, aquele sniper que era do lado dos terroristas, né, tipo, você vê que ele meio que tomava um certo cuidado, às vezes ele nem matava direito, cara, tipo, ele só feria o soldado, só pra capacitar eles, enquanto o Sky tentava ir logo direto, matar, entendeu? Tipo, existe um momento que eu tava torcendo com aquele... Muito barulho. Eu torci pro terrorista, né? Teve um momento que eu torci pro terrorista. Eu meio que gostei dele e desaprovei o Sky. E é basicamente isso, tipo, a história tenta te mostrar, tipo, pra tu respeitar o cara, entendeu? Mas, tipo, é muito errado. Ele mostra um assassino, tá ligado? Tipo, ele não é diferente das pessoas. Aí, ele tava lutando porque ele achava que era certo, mas só porque ele acha que é certo, quer dizer que todo mundo acha, tipo, eles estavam brigando ali, tipo, muita gente sabe que essas guerras normalmente acontecem por algum interesse, né, tipo, alguma coisa que vai dar dinheiro para muitos países, entendeu? Tipo, petróleo, por exemplo. Isso não é algo que tu deve venerar, algo que tu deve gostar, uma ideia que tu deve comprar, tipo, isso é uma ideia muito errada, entendeu? Uma coisa legal do filme foi ele mostrar as dificuldades e as consequências. Tipo, no final, ele ficou meio perturbado, tá ligado? Depois que ele voltou da guerra. Tipo, teve um momento lá que ele tentou matar um cachorro. Foi uma cena bem triste. Não. Qualquer cena que qualquer um machuca ou tenta matar cachorro, cara, vai se ferrar, diretor, que pensa em fazer isso. Cara, não tem dó nenhuma. Pode arrebentar um prédio cheio de criancinha negra, eu não ligo, mas mata um cachorro que eu choro. É porque, no caso, eles usaram exatamente uma ferramenta que é bem... A galera realmente se importa, né, o cachorro. Aí mostrou que ele tava a ponto de fazer algo com uma criatura bem, não poderia fazer nada, né, uma criatura inofensiva. Inocente. Aí... Isso é interessante. Qual nota vocês dão pra ele? Pro filme American Sniper? Thiago, 0 a 1 real. Esse filme vai ser o que eu vou dar menor nota, porque a gente até concordou aqui que ele nem deveria estar concorrendo. Mas eu queria ressaltar que ele tem as cenas de guerra, de ação, de tiroteio, as mais realistas, que fazia tempo que eu não vi um filme tão foda assim, que tem culhões pra matar alguns personagens, eu diria até relevantes na história. Chupa Expendables. Expendables deveria aprender com isso. Inclusive a gente tava falando aqui em off que o Isaías deu a sugestão do Bradley Cooper fazer parte do elenco dos mercenários. Acho que a franquia vai continuar. Oficial, né? Hã? Seria um sniper oficial da equipe. Pô, ele seria um sniper muito foda, cara. E... o sniper de ressaca, né? Seria... é verdade. Seria interessante mostrar isso. Você não fez essa referência, mano. Ele fez. Não precisa ser mesmo, eu tive que fazer. Mas enfim, cara. O filme, ele peca muito na parada dele querer te empurrar um ideal que só o americano vai entender. Acho que nem todos vão assimilar. Tipo, ele tá vendo lá um soldado ser morto lá no jornal. A mulher dele faz uma piadinha, ele fala mais ou menos assim a ideia que ele quer passar. Tem um pouco mais de respeito, mulher. Esse homem tá lutando pra que você tenha sua vida em paz aqui, alguma coisa desse tipo. E, cara, também não é assim. Os Estados Unidos provoca muito a atenção dos terroristas. Acho que esses soldados, eles não têm a noção de quão complexa é esse jogo de interesses. Então, pra passar essa imagem de patriota e tal, fica muito caído. Acho que deveria mudar. E o Oscar não deveria premiar esse tipo de coisa. Rafa, vou dar 65 centavos. Beleza. Rafael, qual é a tua nota? Toda essa nota, Thiago? Dá pra comprar um doce. Bom, minha nota vai ser a pior. Eita. E eu não vou ser nem generoso. Porque assim, cena de ação legal, coisa assim, isso... na verdade, é uma obrigação hoje em dia de filme que envolve ação. Pô, Resgate do Soldado Ryan tá aí, com cenas ótimas, entendeu? Tá aí não, já tá faz tempo aí. Já tá, mas esse já é um filme consagrado. Sim, então assim, essa característica desse filme não é nenhuma novidade. Toda vez que aparece um filme que aumenta o nível de alguma coisa, nem que for cena de ação ou efeito especial, coisa assim, esse nível maior torna-se padrão depois de uns anos, entendeu? Por exemplo, com Matrix, hoje em dia a gente vê os efeitos especiais como datados. Mas pra época, ele aumentou o padrão e muito dos efeitos especiais dos filmes. Então, assim, esse filme eu não vejo quase nenhum mérito, a não ser, assim, eu me diverti assistindo, só isso, entendeu? Só que só isso, sei lá, não mudou minha vida nem nada, então pra mim isso não é critério pra se ganhar um Oscar. Se ganhar, acho que eu nunca mais vejo uma cerimônia desse negócio, cara. Mas eu vou ficar com, 30 centavos. Rapaz, não duvida que Guerra ao Terror espantou Avatar. É, tem essa também, né? Mas lá a memória tava mais fresca também. É. E Isaías, qual é a tua nota? Cara, foda esse filme já é demais. Como eu falei, eu acho o Sniper Americano puta filme de tela quente, Sessão da Tarde, mas é um filme bom, não critique. Dá uma nota, eu vou. Cara, eu dou 45 centavos pra não parecer escroto. Porque. No contexto geral do programa de hoje, não merecia nem ter a nota. Mas o filme é bom, o Bradley Cooper conseguiu levar o filme praticamente sozinho, porque os outros atores também não cagaram nem cheiraram. Mas mereceu uma honra ao mérito dele. Mas o filme todo, no contexto do programa, não deveria estar aqui. Então, minha nota é 45 centavos. Bem, eu você acho que vou ser o mais generoso, então, já, porque apesar de tudo, eu gosto do filme. Eu vou dar 70 centavos. Porque, cara, ele é bom. Ele tem coisas ruins, muitas coisas ruins, mas de certa forma, no geral, ele é um bom filme, né? Ele tem uma boa qualidade. Ele, assim, como um filme do Clint Eastwood, ele não chegou aos pés de outros filmes, como aquela Mina de Ouro, o Gran Torino, por exemplo. Ele tá muito abaixo dos outros filmes do Clint Eastwood. Mas eu acho ele não um bom filme ainda. Vamos passar para outro filme. Vamos passar agora para o próximo filme, que é o Whiplash, Em Busca da Perfeição. Whiplash conta a história de um rapaz que... um baterista, no caso, né? Ele estuda música, né? E ele quer crescer como músico, né? Como baterista. Na escola dele tem um professor, que ele é muito fodão, né? Tipo, ele é muito conhecido, tem... no mundo da música, né? No mundo do jazz. E ele tá tentando entrar pra banda desse professor, né? Aí ele acaba entrando e tal, aí acaba acontecendo várias coisas, tipo... em momentos que ele se dá bem, em momentos que ele se dá mal. E é basicamente isso. Thiago, o que achou do filme? Eu acho que a gente deve parabenizar esse filme por conseguir fazer com que o filme de baterista prenda nossa atenção do começo ao fim de uma maneira eletrizante, cara. Esse filme, de todos esses que estão sendo indicados, esse tem a melhor dinâmica, ele tem uma capacidade que te prende na tela, tá ligado? E as atuações eu nem comento, cara. O professor dele tá concorrendo. O que faz o professor dele no filme tá concorrendo como melhor ator coadjuvante. Ele tem fortes chances de ganhar do carinha que fez o juiz. Isso. Eu acho que esses são os dois nomes do prêmio de ator coadjuvante. Porque eles estão muito bem em seus papéis. E. Cara, é como você falou, esses filmes de Oscar são, desse ano, estão sendo sobre superação. Ah, pois, Rafael, já que voltou? Voltou. Pronto, voltou aí. Dá a tua opinião aí, dá a tua opinião sobre o filme, Whiplash. Flash. Cara, esse filme é o meu favorito. Não, talvez eu esteja sendo meio parcial, porque eu toco também, eu gosto muito de música. Eu sei qual é a grande dificuldade de tocar jazz, é uma coisa muito complicada. E assim, por outro lado, geralmente quando envolve algum ator tocar um instrumento, os atores não convencem, eles ficam fingindo que estão tocando, sabe? Alguém já viu, já reparou nisso? O ator tá tocando guitarra, aí beleza, na hora do solo você vê que ele ainda tá fazendo um acorde de base, por exemplo. Isso são coisas que o público... Ou daquele foco no rosto, né? No rosto só. E esse filme deu pra ver que os atores que estão fazendo o papel dos músicos, eles tocam, cara. Imagina o trabalho que seja pra poder ensaiar esse tipo de filme, gravar essas cenas. E o ator, o baterista, ele realmente tá tocando a bateria ali. Não tá dando close na cara com ele se mexendo pra enganar, entendeu? E eu gostei muito da tensão que cria cada vez... Mas e o desfecho pra mim foi sensacional. Um conhecido meu não gostou do final do filme, falou muito mal, mas eu achei o final perfeito. Não precisa de mais nada. Sim, cara, como alguém não poderia gostar daquele final? Esse meu amigo é baterista. Caralho, que estranho. Deve ser muito ruim, viu? Recalque. Já que não, cara, o cara é bom, já tive uma banda com ele. Mas ele toca jazz? Não, ele toca indie, tipo Strokes, essas coisas. Ah, tá explicado. O pôster que tá no quarto dele, se você não tem talento, toque rock. É mais ou menos isso, pode crer. Caramba, ele vai achar muito engraçado ele sair nesse podcast que eu falo com ele. Isaías, o que tu achou do filme? Assistiu? Assisti, é meu favorito. Como o Rafael disse, talvez seja por uma questão de identificação. Eu também sou músico, sou formado em produção musical, então eu me identifiquei pra caramba com a porra do filme. E me surpreendi muito com a atuação dos atores. Como eu falei antes, o Jake Simmons, cara, dá raiva. Eu não gosto desse cara. Todo mundo fica falando da atuação dele no Homem-Aranha, cara, eu não gosto dele. E o como Kyle... assim, cara? Como é que tu não gosta desse cara? Ele pediu o melhor papel do Homem-Aranha, o Jonah Jameson, cara. JJJ, cara. Eu não sei, cara. Eu não consigo gostar desse jeito. Agora, o personagem principal, o Andrew, que eu não tenho nome da rua, é Miles Teller. Miles Teller. Inclusive vai estar no Quarteto Fantástico. É, o futuro seu fantástico, né? É. Pô, o cara, olha, ele me convenceu. Como a Rafa falou, é muito difícil você ver um bom ator, na verdade, interpretar um bom músico. Eu acho que são poucos que conseguiram fazer isso, e os poucos que conseguiram já tinham alguma experiência. Esse menino, eu não sei a história dele, se ele já tocava, se ele não tocava, porque se ele não tocava antes, ele me convenceu. Ele toca mesmo no filme, né? Ele não tá enganando, ele realmente está tocando. É, Mas a pergunta que eu não sei se ele já tocava antes ou ele aprendeu para o filme. Ah, cara, naquele nível ele tem que já tocar faz muito tempo. Ok, vou falar agora do Whiplash. Cara, esse filme é muito, muito foda, cara. Tipo, ele é outro filme de superação também, né? A atuação do Miles Teller e do J.K. Simmons estão muito boas, cara. Tipo, J.K. Simmons sempre faz esse tipo de papel, que daquele cara que tá ali pra encher o teu saco, né? Tipo, nesse filme ele tá lá sempre no pé do personagem do... E enchendo muito o saco, cara, porque o ódio que dá desse cara... Pois, tipo, quanto mais, ele, mais chato ele era, mais eu gostava dele, cara. Porque o personagem dele, ele é basicamente o que um treinador ou mentor tem que ser, tá ligado? Tipo, aquele cara que tem que ficar no teu pé mesmo, tá ligado? Tipo, pra tu melhorar, entendeu? Tem que tá sempre melhorando, tá ligado? Tipo, é o cara é muito foda. E o Miles Teller também gostou, ele conseguiu realmente passar a personalidade do personagem, né? Que é aquele cara que quer melhorar, ele deixa de namorar com a garota lá, ele não tem amigos, ele realmente se foca naquilo. Tipo, se quer ser bom em algo, tu tem que ter prioridades. Tipo, namoro deixa de ser prioridade, amigos deixa de ser prioridade, cara. Ele só se foca naquilo. Tipo, quando tu vê que o J.K. Simmons, ele chama ele pra banda, ele meio que percebe que tem algo naquele cara, no personagem do Miles Teller. Mas ele quer lapidar esse talento dele. É, ele quer lapidar o talento, ele quer transformar ele no próximo... Qual o nome que ele fala lá? O Charles Parker, né? Que é o The Bird. The Bird, né? É o nome do cara lá. Que sim, só um adendo aqui rápido. O Miles Teller, ele toca a bateria desde os 15 anos. Ah, eu tô explicado. Ele realmente foi um ator que pensaram muito bem na hora de escalar ele. Não tem como tocar daquele jeito e aprender só pra fazer o filme, entendeu? Cara, eu acho que ele teve muita sorte, porque, tipo, cara... Tipo, eu acho que os caras estavam, tipo assim, cara, a gente precisa de um baterista, e agora? Quem que a gente procura? Aí eles foram procurar, tipo, não tem ninguém. Aí, ah, tem esse cara aqui, tem esse cara. Nunca vi. Aí, vou botar chama ele. Aí, tipo, ele começou lá a interpretar, e disse, ah, o cara é bom. E essa parada do sangue na da bolha nas mãos e o sangue na bateria é uma coisa que já acontecia com ele nesse estilo não convencional de tocar jazz. Não, e isso aí, cara, acho que com todo o músico, cara, tocando violão, tocando bateria, tipo, o cara se esforça a um nível que começa a se machucar realmente. É. Isso que eu gostei do filme. Sim. Pois é, isso é normal, eu gostei muito disso. Eles realmente passaram a experiência de um músico que se esforça pra conseguir chegar ao topo, tá ligado? Eles conseguiram passar fielmente isso. E, tipo, a interação entre o personagem do Miles Teller e o personagem do J.K. Simmons é muito boa, cara. Tipo, tem horas que tu fica torcendo de um lado, tu fica torcendo pro outro lado. Até porque tem vários momentos no filme que o personagem meio que dá uma enlouquecida, tá, se eu posso falar assim. É. E você fica com pena ou com ódio. Isso. E fazia um tempo que eu não me apaixonava pela meninazinha bonita do filme. Esse par romântico que foi curto, mas foi muito maneiro. Cara, essa menina é muito legal. Ela faz umas expressões muito lindas, cara. Tem muito potencial essa garota. Nunca vi nenhum filme com ela, vocês já viram? Oi? Não. Já viu algum outro vídeo também? Não que eu lembro. Não. Eu não tô lembrado dela também, não. Nem do menino também. Em nada, assim. Eu disse, cara. Eles acharam ele de nada. Tipo, eles precisavam de baterista. Tipo, e deram uma sorte de que ele tocava bateria e ele, cara, ele atuou muito bem. Tipo, foi uma cagada. O cara nasceu com o cu virado pra luta. Tipo, cara, teve muita sorte, tá ligado? Justamente por ele ser baterista, ele foi escolhido pra fazer um filme desse nível. Cara, muito cagado mesmo, tá ligado? Tipo, essa fazer a versão honrosa aqui, é o seu Paul Reiser, que voltou dos mortos, fez a participação do filme. O Paul Reiser, não era Baltimore, ele voltou dos mortos e apareceu nesse filme como? Eu não sei, cara. Peraí, que eu não tô lembrado da cara dele. Quem que é ele? O cara, não era Baltimore. Pera aqui. Como escreve o final? Razer. R-E-I-S-E-R. Ah, tá. Não sabe? Cara, eu só lembro da cara. Eu sou ruim com o nome. Ah, Paul Razer. Ah, ele fez... Ah, sim, é isso mesmo. Eu ia falar, ele fez Merebaut, você acabou de falar. Exato. Aparece há anos e de repente apareceu nesse filme. Ah! Você lembra da cara também? Outra coisa... Do Alien também, ele é do Alien. Outra coisa muito legal desse filme é a parada da interação com a família dele. de que a... É, acho que eu tô apoiando, né? Falou, o Rafael falou da parada do conflito familiar que ele tinha, a família questionando as decisões que ele fazia, porque ele era muito antissocial, não tinha amigos. É, os irmãos dele eram os populares da escola, atletas, né? Mas é até uma parada que ele vai se moldando a partir disso. Tipo, ele não ganha destaque por ser. Ele pode ser o melhor músico do mundo, mas ele não ia ganhar o destaque que merecia com a família dele. Enquanto o cara que tá na segunda divisão, ou é terceira? Terceira divisão. Meu Deus, terceira divisão e caralho, ele é o cara. Aí vai entender. É. Até dá pra entender que o cara vai ficar maluco daqui a pouco. Que acho que é uma constante no jazz isso, viu? Eu acho que por isso mesmo que eles falam lá que aquele outro cara, o Bird, né, se matou. Eu acho que basicamente deve ser por isso. Tipo, ele chegou ao ápice, mas tipo, a galera não tinha um respeito que deveria ter, tá ligado? Pela família dele aí. Provavelmente foi por isso que o cara não aluno dele, mas se matou. Basicamente, vocês conhecem esse tipo de jazz, vai ser maluco, então. É, porque, tipo, músico de jazz, por exemplo, músico de jazz são os músicos, mas em obsessão, tipo, eles são os menos conhecidos, por exemplo. Se quiser fazer sucesso, vai tocar rock, pop, rap, hip hop, que é muito mais conhecido, entendeu? Tá ligado? Pra ficar conhecido, tem que fazer isso aqui, ó. Nossa, nossa, caralho, meu Deus! Achou o nível do podcast agora, hein? Opa, Iago, Iago, caiu uma moedinha aqui, bora conversar sobre matar o Rafael. Bora! Comendo. Se tivesse ensinado que acabou o podcast, bora passar logo com as notas. Thiago, qual é a nota que tu dá pra Whiplash? Whiplash, cara, ele quase conquistou a perfeição, vou dar 97 centavos. Rafael, qual é a tua nota? Cara, eu fico com 98. Eu só não dou 100 porque eu sou chato mesmo. Faz muito tempo que eu não vi um filme tão bom como esse. No geral, tanto por falar de música quanto pela narrativa dele. Ele é um filme longo, mas não ficou chato em nenhum momento. Ele tem algumas reviravoltas, e se eu falar, acho que vai ser um spoiler muito grande. E a redenção no final do garoto, né? Que acho que isso é o mais importante pra falar. Eu falar que é uma redenção não chega a ser um spoiler porque ninguém sabe como que ela acontece. Certo? Ah, beleza. Entendi. Ah, Isaías, qual é a nota que tu dá? Então, eu ia dar 90 centavos, mas eu vou dar aumentadinha nessa nota por dois motivos. Um, Jenkins Simmons me surpreendeu nesse filme, passei a gostar dele como ator, deu ódio e o crítico tá com a bateria na cabeça daquele maluco. Como a gente mencionou antes, a atriz, a Melissa Benoist, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Olha, tem um futuro brilhante, já tá morando no meu coração sem ter visto mais nada. Então, minha nota é 96 centavos. Minha nota vai ser 97 centavos, cara, porque tudo que eu já disse, tudo que eu gostei do filme, já falei já. O filme pra mim tá muito bom. Como o filme que conta a carreira musical, ele é perfeito, entendeu? Como eu falei, 97 centavos. Agora vamos passar para o próximo filme, que é Boyhood, da infância e da juventude. Boyhood basicamente é um projeto de 12 anos que conta... eu já falei no subtítulo do filme, da infância e da juventude. Mostra a vida de uma criança, aliás, de uma família, na verdade. Mas é focado basicamente no moleque, né? Ele, acho que basicamente aos 10 anos, mais ou menos. Ele, até da criança... De quando ele é criança até quando ele entra na faculdade, entendeu? Aí mostra várias coisas que acontecem com a vida dele, várias mudanças, de reviravoltas, é isso aí. Thiago, o que achou do filme? Cara, deixa eu falar por último esse filme, Rafael. Beleza, Rafael, fala aí. E eu, cara? Eu não vi. Então passa pro Isaías. Você viu, Isaías? Pô, vai começar comigo mesmo? Então tá bom. Eu vi, e na minha opinião, ele é um filme muito, muito, muito chato. Então nem desculpa, cara, na boa. Nem cara, eu vou ser crucificado agora, mas na boa. Eu achei a premissa do filme interessantíssima. A coisa como o Linklater fez, filmar por 12 anos. Eu esperava uma coisa absurda. Quando eu vi, eu falei, tá. Sabe? Eu não consigo, em nenhum momento do filme eu levantei da cadeira. Sabe? Eu achei chato. Mas esse não é um filme pra levantar da cadeira. É pra passar 12 anos na cadeira, né? Exatamente. É um chá de cadeira. Estela, essa merda? Você desliga o telefone e passou 27 anos? O que é isso? Cara, não me convenceu. As atuações são boas, o Ethan Hawke, eu sou fã dele, a Patricia Cash, não sou tão fã assim, mas tudo bem. Mas esse menino, tem momentos do filme que ele tá completamente apático. Por quê? Você tá filmando um garoto durante 12 anos. Tem momentos da vida dele que o garoto não tá nem aí pra essa porra. Então ele fica monossilábico, eu achei chato, eu achei arrastado, eu achei mais arrastado do que bom, né? Gravou 12 anos de cena pra pegar as piores cenas, as cenas mais chatas da vida dele, né? Eu acho que a ideia é você vai filmar 12 anos já está com um garoto, sabe? Eu acho que você poderia mostrar muito mais. Nós, como homens, a gente viveu isso. E eu não me identifiquei. Não sei porquê, eu achei chato, achei arrastado. Na minha opinião, não merecia estar ali. Mas a academia gosta de premiar esses esforços hercúleos de 12 anos, então você foda. Eu tenho uma proposta a fazer. Esse filme só o Isaías viu, e o Iago, é isso? Não, eu vi. Você viu também? Mas você quer falar alguma coisa? Ou eu espero o Iago falar? Fala primeiro. Tá. Boyhood, cara, eu, ao contrário do Isaías, eu não achei esse filme chato. Tipo, cara, eu achei bem interessante o filme, na verdade. Cara, 12 anos é um projeto muito massa, cara, e muito arriscado também, tá ligado? Vai que o moleque morre. Como é que vai ficar o final do filme, tá ligado? É muito arriscado. Tanto que tem um momento que aquela garotinha, que é a filha do diretor, que tá fazendo a irmã dele, né, a Samantha, ela teve um momento, uma das cenas que ela não aparecia, tipo, teve um momento da vida dela que ela não quis participar do filme. E, tipo, é muito arriscado, tá ligado? E teve muita sorte de conseguir concluir o filme. Sobre a atuação dos personagens, cara, o moleque que faz o Mason, né, Mason Jr., Ele realmente parece um mongol, né? Mas eu não sei se aquilo é a atuação dele ou se é ele mesmo. Mas, cara, isso pra mim não atrapalhou nada. Tipo, eu realmente acho que ele é mongol. Eu acho ele meio parecido comigo, na verdade. Caralho, o Isaías vai achar que o Iago é mongol também. Eu sou meio mongol. Tem aquele filme 12 anos de escravidão, não tem? Esse foi o filme 12 anos de mongolidão, então? Não, definitivamente não. não foi totalmente. No final ele não tava tanto assim, mas teve alguns momentos que ele tava, tipo, ele tava só na dele, tá ligado? Ele não via ele. Nada, que não via nada interessante. Realmente não aparece nada dele, ele tá no banho tocando punheta. Não. Tô falando na parte da atuação dele, tipo, ele fica mais. Ele, o personagem fica mais na dele, tipo, tudo é mais. Tu vê mais a mãe dele, né, que é a Patrícia Arquette, ela interagindo mais do que ele, entendeu? Tipo, eu acho que foi isso que o Isaías quis dizer. Tipo, alguns momentos que realmente ele interagiu pouco. O ator que é o dela, o Train, né, ele interagiu pouco. Eu acho que a Patrícia Arquette foi uma boa atriz nesse filme. Ela, acho que ela tá concorrendo. Tá, e ela que ganhou o Globo de Ouro. Sim, ela foi bem. Tudo bem, mas ela foi bem. Pra uma atriz que muita gente não conhece, porque ela só acha que fazia série errados, eu acho, ela foi muito bem. Eu acho que se o filme fosse focado no personagem dela, o filme seria muito melhor. Porque, não que o filme tenha sido ruim, mas teria sido muito melhor, porque ela passou por muito. O personagem dela passou por muitas situações, cara, que muita mãe não podia passar, cara. Ela se separou, se casou, teve um marido. Cara, eu tô dando spoiler, mas, pois, tipo, ela passou por vários casamentos ruins, situações em que ela teve que passar por. Teve que se mudar, ela ficou pobre, conseguiu arranjar emprego. Cara, tipo. Se o filme tivesse o mesmo filme focado nela, o filme seria muito melhor. Não que seja ruim, mas com certeza o filme seria melhor. Se fosse focado na personagem dela, seria muito mais interessante. Sim. Porque, na verdade, o moleque, ele passa... basicamente, o sofrimento dele no filme é basicamente fazer isso. A mudança de cidade, os pais se separam, mas é pouco comparado ao sofrimento dela, entendeu? Isso... E aquela irmã... Isso deixou de ser drama, separação de pais, mudança de cidade, faz muito tempo, né? Mais da metade das famílias são dessa forma, gente. Não tem mais motivo. Então, tipo, como eu tô falando, ele não tem por que estar sofrendo, tá ligado? Tipo, é basicamente algo normal. Agora, a Patrícia Arquette, ela sim, a pessoa que sofre. Mas é normal agora, né? Acho que há 2 anos atrás não era tão normal. É, a FD. cara, ele errou em prever isso, né? Sabe? Se, bom, se bem que tu tem você tem um padrasto violento que bate na tua mãe, acho que é uma questão que. Acho que você sofreria. Então, essa cena foi a cena mais angustiante do filme, tipo, cara, ficou preocupado, realmente. É um momento do filme que você fica bem, bem aflito, cara. É, ficou preocupado, né? Porra, cara, esse cara aí apareceu aí e tal, tá batendo nela, tá tratando até os próprios, ele trata os próprios filhos como... Pô, eu fiquei com pena dos meninos, tipo... Cara, eu fiquei triste, cara, alguém tem que buscar esses moleques. Mas não, cara, é a vida real isso aí. Então, isso é muito triste, cara, é muito triste, cara... Tu é obrigado a viver com um pai que bate em ti, que manda tu fazer as coisas que não precisam fazer, tipo, eu te obrigando a te tratar como escravo. É horrível isso, cara. Essa cena foi uma das melhores pra mim. E teve também o pai dele, o pai dele que era separado da mãe dele, que pra mim foi era o melhor pai ali do filme. Tipo, a mãe dele não era tão. Que morava com ele, não era tão presente na vida dele como o pai dele, tá ligado? É, o Ethan Hawke, ele mandou muito bem nesse personagem. Cara, aquele pai ali é o pai que todo mundo queria ter, cara. Ele, pode crer. Ele é muito legal aquele pai. Aí, tipo, todos esses pontos positivos, eu acho o filme muito bom, tá ligado? Thiago, fala o que tu achou do filme. Peraí, deixa eu falar antes, rapidão, que é rapidinho. O Thiago queria ficar por último mesmo. Aham. Tá, chama aí pra mim. Pode falar. Pode já falar. Pode já falar. Então, esse filme é o seguinte, eu não vi, claro, mas eu sinceramente eu aposto que esse vai ganhar. Sabe por quê? Por uma coisa muito simples. A academia adora esse tipo de história, de familiar, coisa assim. E tem outra coisa. Essa história de 12 anos tendo gravado, isso é um marketing do caramba. E isso impressiona aqueles velhos gaga de lá da academia, entendeu? Exatamente. E é por isso que eu acho. Ele pode ter sido um filme monótono, como o Isaías falou. Mas eu acredito realmente que ele que vai acabar ganhando no final das contas. Justamente por isso. Ganhou o Globo de Ouro, né? Então. Ganhou o Globo de Ouro, o melhor filme. Então. E o Globo de Ouro é um reflexo. É um reflexo não, um pré-flexo, sei lá como fala, do que vai acontecer no Oscar, né? Pois. Thiago, fala aí, o que achou do filme? Então, cara, eu queria falar pro último porque eu quero passar uma boa imagem do filme. Depois do Isaías ter esculhambado com ele. Desculpa. Não, eu entendo, realmente. É um filme longo, é um filme que você, por questão de identificação, você acaba podendo não entrar na parada do filme. Mas, cara, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu vi boa parte da minha vida naquela tela. Então, como não amar, cara? Tipo, vai da questão do gosto que eu vou acabar de falar agora. Tipo, você, tua infância assistindo Dragon Ball, lendo Harry Potter, andando de bicicleta com teus amigos e passando por várias mudanças na tua vida. Essa parada dos 12 anos, se você esquecer um pouco isso e assistir o filme só pensando na evolução da tua vida, tu vai identificar. A parada lá quando ele começa a beber, a sair com os amigos dele, aí você se lembra, quando eu comecei a sair, a me divertir, a namorar, a ter primeira relação conflito, os dramas familiares também. Não que você possa ter passado por um drama tão, tão foda como o do Mason, que é a mãe dele rouba a cena, na verdade. O conflito que ela tem que aguentar e aos olhos do Mason, ele sente isso, só que o que ele pode fazer? Além de conversar com ela e tá lá presente. Porque tu sabe que é como a mãe dele falou, você cria os filhos, você faz de tudo pra eles se darem bem e eles vão embora e você vai ficar sozinha. E é muito pior no caso dela porque ela não conseguiu arranjar nenhum marido um marido que possa ficar com ela o tempo todo. O personagem do Ethan Hawke, ele pra mim, eu não entendo realmente como, até posso imaginar, mas não entendo como ele conseguiu se separar dela, porque eu acho que eles tinham até no começo uma química bem legal. E eu achava que ele ia ser um personagem bem malandro, um personagem, aquele pai que só se aproxima do filho por interesse, se a mãe dela tivesse dinheiro, mas não, acabou que ele tinha uma vida bem legal. E a mãe dele sofreu muito, eu acho que ela não merecia sofrer tanto. Fiquei muita pena dela o tempo todo. E voltando pra questão da identificação, tu acaba de assistir esse filme e tu percebe, caramba, minha vida teve muito disso. E é por isso que esse filme pra mim acho que é o que vai levar. Thiago? Bem, Agora eu quero saber qual é a nota que vocês dão pro filme. Começando pelo Rafael. É, só pra ouvir, né? Não, pode deixar lá. Não, beleza. Não, pera, não, precisa não, pera aí. Eu acho que eu já vou criar um padrão, porque quando a gente fala de filme, eu não sei se eu vou ter tempo de ver todos, coisas assim. Os que eu não vi, quanto que eu dei pro primeiro lá, pro Stephen Hawking? Foi 90, que nem eu. É, mas porque... Ah, não, mas eu dei 90 porque eu sou fã do Stephen Hawking, né? Dos filmes que eu não vi, eu vou fazer assim, eu vou dar 70 pra passar na média, entendeu? 70 centavos pelo filme, então, ok? Beleza. Isaías, qual foi a nota? Olha, apesar de eu estar achado um filme chato, e como o Thiago falou, eu realmente talvez seja esse problema, não tenho me identificado tanto assim quanto o personagem. E concordo com o Iago no fato de que tinha que ter sido mais voltado pelo trabalho. A minha nota é, eu vou dar 55 centavos, porque no todo o filme é um filme bom, apesar de eu achar ele chato. Mas eu vou dar 55 com a menção rosa, a atuação do Ethan Hawke foi foda, da Patricia Kent, que eu não gosto, vou deixar bem claro novamente, mas a atuação dela foi foda, e pelo esforço de ter sido 12 anos de chatice com o nome do Zé de Chato. Vou dar minha nota então. Eu acho que vou dar nota de, sei lá, 92, eu acho. Muito generoso, cara. 92 centavos. Por quê? Não, 90 centavos, pronto. 90 centavos, por quê? Cara, eu gostei do filme, cara. Esse filme foi muito bom mesmo. Tipo, eu não achei ele chato, porque ao contrário do Isaías, eu assisti de boa. Tipo, o filme tem muita coisa legal, tem essa parte nostálgica que o Thiago falou, né? Tal. Eu vou deixar essa nota, 90 centavos. Então, cara, esse filme vale um real. Acho que jura? Tá estreando mesmo? Cara, esse pra mim ele vale um real. Porque pô, fazia tempo. Eu acho que não só pra mim, mas muita gente vai assistir esse filme e vai pensar assim: caramba, faz tempo que eu não me identifico com o filme como eu tô me identificando agora. Então, pesou muito por esse lado. E vale ressaltar que eu não estou sozinho nessa. O IMDB avaliou a no Metascore lá como 100 de 100 da crítica. Ixi. Então, isso não é pouca merda, cara. Pegado, né? Todos que estão concorrendo foram mais premiados até agora, foi da Rui. Talvez errado seja eu, então vamos lá. Vai ganhar. Eu não vejo nem por isso, Isaías. Não é questão de estar errado ou não. O filme ele tem que agradar, ele tem que passar alguma coisa. Pode ter um filme muito bom que eu sei, ok, esse filme não. Eu posso não ter entrado na ideia do filme e não ter entendido a real intenção, o real valor, tá ligado? É muito subjetivo. Isso é filme. Take my hand. Pois vamos falar agora do próximo filme, que é Selma. Selma é um filme que conta basicamente sobre a história de Martin Luther King, aquele cara que lutou pelos direitos dos negros, né? I have a dream. Estados Unidos. Porque na verdade, depois que acabou a escravidão, os negros não tinham exatamente direitos, né? Ele simplesmente abriram as fazendas e falou: vai embora, se vira agora pra viver a sua vida. Quando acabou a escravidão, os negros viviam tipo, era como se fosse um apartheid mesmo, né? Segregação, era muita segregação, cara. Ônibus só pra brancos, ônibus só pra negros, bairros de negros, tá ligado? O filme contando a história do Ray Charles mostra muito isso. Até aquele duelo de titãs com o... Como é que é o nome daquele ator? O Denzel Washington. Sim. Ele conta muito sobre isso também. Cara, você falou duelo de titãs, na minha cabeça veio ataques. Nesse momento vai tocar aquela música. Caramba. Eu apartheid de quem? Do pessoal da cidade lá? Pois, alguém quer assistir o filme? Quer assistir? Alguém assistiu o filme? Eu não assisti, eu não tenho do próximo. Cara, eu só vou assistir mesmo se, sei lá, for muito bem recomendado por alguém que já viu, entendeu? Porque assim, eu me sinto mal de não ter assistido. Foi o único filme que eu não consegui assistir. Tá, porque assim, a vida de Martin Luther King mesmo, ela já foi tão documentada e tanto filme e tanta coisa escrita sobre ele, que eu acho meio, até um pouco, vou falar assim, desnecessário até, talvez, entendeu? É, tem muita coisa já falando disso, muita coisa já faz parte da cultura popular, entendeu? Então, Só se a narrativa, o roteiro, coisa assim, foi muito envolvente mesmo. Mas eu já tô suave já de biografia esse ano. Eu não assisti ainda, mas eu tô querendo muito assistir porque eu vi algumas resenhas e todos dizem que, como se a biografia, esse filme acerta. Tipo, ele não é só um filme pra mostrar a história, mas também porque ele mostra deveradamente os horrores do preconceito, da desigualdade, da injustiça que havia na época, tá ligado? Tipo, é aquele filme que todo mundo deve ver pra, tipo, se conscientizar, tá ligado? Por isso mesmo que eu pretendo que ele seja o próximo filme que eu vou assistir. Eu só não assisti mesmo porque não deu tempo pra assistir até a gravação. Eu queria explicar isso. Quando a gente decidiu fazer o primeiro podcast do blog do Real Hora, a gente começou a caramba, será que vai dar tempo? A gente tá muito perto. A gente precisa de não só eu e o Iago, que nós somos os idealizadores da parada. A gente já iniciou uma maratona de filmes e acho que até por isso que a gente. O Isaías foi um achado muito legal pra esse programa. Achou ontem, assistiu, né? Ele assistiu todos menos Selma, igual a gente. Pois é. A gente começou uma maratona muito grande e eu tava. Eu pegava os filmes e reassistia de novo, porque eu já tava com eles. E só que o Selma ficou como o último da lista. E eu nem sabia a história, depois que eu vim descobrir que era a história do Martin Luther King. Mas eu vou assistir com certeza. Agora se eu soubesse que Selma. Porque também não deu tempo, né? Mas se eu pudesse, eu tinha assistido Selma e não American Life. Caramba, se eu pudesse. Eu ia falar isso agora, cara. Se eu pudesse, eu tinha trocado. Eu pudesse no caso também. A American Life. Eu falei isso com o Rafael, assim. Eu falei, porra, outro filme do Martin Luther King, sabe? Eu na minha opinião, simpória, eu achei que você estão indo na onda com 2 anos de escravidão, vamos fazer um filme nessa onda, que ganhamos ano passado. É, falar sobre negro deu Oscar ano passado, vamos falar esse ano também. Eu achei muito, muito conveniente você fazer um filme desse. Quem tá jogando moedas na mesa aí? Eu tô centavos contando. Eu tava contando o dinheiro que ia dar aqui pro pessoal. Ó, eu sou a favor da gente nem dar nota pro Selma, viu? Que não tem como. Você vai deixar como menção honrosa. Cara, eu vou fazer uma resenha pro blog, porque se o filme for bom, ele vai merecer uma resenha. Isso. Eu não me senti mal. Então acho que vale a pena assistir. Eu vou deixar como recomendação pra todo mundo assistir. Lord, my journey, I pursue. I said I'm running for the city. I got the new world in my view. I got the new world in my view. Lord, my journey, I pursue. I said I'm running for the city. I got the new world in my view. 21st chapter of Revelation. John talking about the new world. Said, I saw a new heaven and a new earth. Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are. No matter how far. Como menção rosa também, que não entrou aqui na lista dos melhores, né? A gente vai falar também do Foxcatcher, né? Que não tá na lista dos melhores, mas tá em todos, na maior parte das indicações, né? Eu queria até ressaltar que esse filme tem uma boa maquiagem, tipo, por exemplo, o Steve Carell tá aí irreconhecível naquele filme. Tipo, olha pra ele, cara, esse cara, quem esse cara? Aí depois a gente vai ver que é o Steve Carell, cara, não acredito que é ele. Cara, tanto sabe... pela maquiagem quanto pela atuação dele. Sabe que filme que aconteceu isso comigo, da maquiagem, deixar a pessoa irreconhecível? É meio besta o filme. Sabe o Alto da Compadecida? Sim, sim. Eu fui descobrir que o cangaceiro era o Marco Nanini anos depois, cara. Sério, cara? Sério, mano. Mas ficou muito bom. Não, ele mesmo. Não era ele ali. Você não enxergava o Marco Nanini, o Lineu do Grande Família ali, entendeu? É, imagina ele como paizão, cara. É, filha. Quando eu assisti o trailer do podcast, eu falei, cara, mas quem é esse sujeito? Eu fiquei de boca aberta quando eu vi na MDB que era o Steve Carell. Cara, não é possível, sabe? Michael Scott não é assim, cara. Não só ele. Mark Ruffalo tá reconhecido. Mark Ruffalo tá muito envelhecido, diferente, o cabelo tá de outra cor. O Sean Tatum também, ele tá com a cara toda fedida também. E o Steve Carell, assim, todo personagem que ele faz é o Michael Scott, né? Por isso mesmo que é complicado, né? Então, ele... é outro exemplo de ator de humor que conseguiu sair muito bem em drama, tá ligado? Você vê as entrevistas do personagem que foi baseado, ele tá igual, cara. O John DeBond, ele tá igual o John DeBond, cara. Tem outro filme que também a gente vai citar como menção honrosa, né? Que é o Doutor da Galáxia, que tá como. Qual é a indicação, Thiago? Ele tá em duas indicações: efeitos visuais e maquiagem. Pois é, merece a qual. O filme é muito bom, mas tipo, eu não esperava, tipo assim, sei lá. Cara, foi uma aposta, foi uma aposta dos produtores do filme, que assim, né? E o bacana é que assim, são personagens que, cara, ninguém pode falar que conhecia antes. Pouca gente conhecia, muito pouca gente mesmo. Cara, eu sou um rato de quadrinhos e não conhecia eles antes, entendeu? Eu tinha um jogo, que eu não lembro agora o nome qual que é. Um pouco antes do filme, saiu com o Rocket Raccoon. Sim, sim, o pessoal do Jovem Nerd até jogou ele. Isso! O próprio Jovem Nerd destilou veneno. Caralho, porra, Marvel! Quem que é esse cara? Personagem? Manda um guaxinim, porra! Exatamente. E já existia faz tempo o personagem. Só que, sabia ele que o personagem ia ser sensação anos depois. Sim! Mas foi uma aposta, foi uma coisa bacana, não foi nada revolucionário. Até o roteiro mesmo é meio clichê. Que o pessoal ficou comparando com Indiana Jones, né? Falou que Indiana Jones no espaço. É, esse roteiro de um grupo de pessoas ter que ir atrás de um artefato, cara, a coisa mais manjada que tem. Eu acho que quase todos os RPGs de videogame tem essa história, entendeu? De você ter que ir atrás de um artefato. Mas a equipe de esquerda da Marvel, sabe? Eu achei que foi um rosto da Marvel apostar numa situação como essa. O James Gunn tem mérito. E, cara. Eu sou fã do Chris Pratt. Eu sou fã daquele cara. Eu conheci antes. Ele fazia parte do Recreation, que era uma série de comédia. Isso. E o cara, quando ele apareceu. Ele era gordinho do Parks and Recreation, né? Sim. Ele é gordinho que só lá. Ele teve que fazer. Tomar bomba pra poder quando fazer. Ele apareceu sarado, né, mano? Ele vai ser o novo Christian Bale no corpo físico aí. E esse filme fez a carreira dele deslanchar, né? Que agora ele vai pro Jurassic World, né? Agora? Jurassic World, tá cotado como Indiana Jones. Isso, cara. Vocês viram a montagem dele como Indiana Jones? Ficou foda, cara. Ficou muito bom, cara. Mas vamos parar de falar de Guardiões da Galáxia, porque não fez todo o podcast. Eu só queria falar o seguinte, do que a gente tava falando no começo. Maquiagem eu acho que eles não vão levar, mas efeitos especiais, efeitos visuais, eu acho que tem forte chance, cara. Porque você assistindo esse filme no 3D, ele tem muita coisa que ficou superior a Interestelar, que eu acho que é o principal concorrente. Beleza, então vamos acabar aqui, bora. Eu quero que todos digam qual filme vocês acham que vai ganhar, tipo, a partir do Thiago. Thiago, fala aí. Boyhood, For the Win. Beleza. Rafael, qual filme tu acha que vai ganhar o melhor filme? Tem dois. Tem o que eu acho que vai ganhar e tem o que eu quero que ganhe. Acho que é importante falar o que você quer e o que você acha. Eu acho que ganha o Boyhood, mas eu quero muito que seja o Whiplash. Quero muito que seja. Acho válido. Ok. Isaías, qual filme tu acha que vai ganhar e o filme que tu quer que ganhe? Eu concordo. Eu acho que Boyhood leva e o Whiplash deveria levar. Eu acho que isso é unânime mesmo, né? Tipo, eu acho que vai ganhar o Boyhood mesmo, porque, cara, o cara passou 12 anos no. O cara passa 12 anos gravando filme, cara. É um projeto muito arriscado. Aí ele consegue concluir, consegue sucesso no projeto. Eu acho que não tem como, cara, o cara não ganhar. Tipo, por mais que tenha filmes de superação, um filme de um negro, um filme de um cara que entra no cabelo de rodas, um filme que. Tem mais? Um filme de um gay. Tipo, tem várias cotas aí, tá ligado? Tipo, não esquece que é negro. Não esquece que é negro e gordo, tá? O Martin Luther King é gordo. E o cara do Hotel Budapeste é indiano, né? Refugiado. Esse é o ano das cotas, então, né? É, bateu todas as cotas, assim, inclusive aí, os carecas. Isso mesmo. Pode crer. Aí mesmo assim, o Boyhood é um projeto muito mais... mas é um projeto muito mais grande, né? Muito mais... Mais grande é muito, é muito mais grande, muito audacioso. Eu não sei qual é a palavra. Ambicioso, sim, é um projeto ambicioso. Ambicioso, ambicioso. E... tipo, ele vai ganhar, tá na cara. É... o filme que eu queria que ele ganhasse, eu acho que era o Whiplash também, cara. Aquele que me realmente me conquistou. Cara, eu sou um cara muito azarado nessa parada de apostar qual filme vai ganhar alguma coisa. E eu tô com muito medo mesmo de American Sniper ganhar. Não, não vai ganhar, por motivos de você sabe quais. Ah, cara, eu acho que só se ganhar, vai acabar o restinho de dignidade da academia. Eu acho que é no máximo uma indicação. É, vamos agora pra outra rodada, que é a que vai finalizar, que é eu queria que vocês dissessem qual filme que vocês acham, o filme da lista que a gente falou, né? Que não deveria estar na lista. Dá pra fazer um coro com isso. Tá, pô, 3, 2, 1. American Sniper! Caralho, o bullying foi muito forte com o American Sniper. Desculpa, Bradley, mas não dá, cara. Não dá. Cara, e outra, eu também não concordo que ele deveria ser. Não deveria estar na indicação de melhor ator também, cara. Porque a atuação do Bradley Cooper não tava boa ali, cara. Pô, velho, é sacanagem isso. Cara, não tem que Foxcatch, por favor. Melhor, cara. Tem uma atuação muito melhor do que essa, cara. Pô, cara, não tá o cara de Whiplash, tá esse cara. Não faz sentido a indicação dele, cara. Não faz sentido. Exatamente. É por isso que eu tô com medo da academia querer premiar American Sniper. Eu acho que ele só... do Whiplash não dá porque ele é o Senhor Fantástico. Você não viu? Eu acho que ele só tá ali. Eu acho que o Bradley Cooper só tá ali porque é o seguinte, tipo assim. Aí eles estavam lá escolhendo o filme, aí tipo assim, o filme aqui do American Sniper, aqui do... a gente não vai botar não. Aí alguém falou assim, ei cara, esse filme aí é do Clint Eastwood. Aí, eita porra, tem que entrar. Aí tipo, eles colocaram, tá ligado? A academia tem essa fama de indicar as coisas sem ter assistido, tá ligado? É tipo nota sem ter visto? É tipo uma pessoa que a gente conhece. Hoje, galera, é isso aí. É, isso foi o que a gente achou dos filmes indicados. Se vocês comentem o que vocês acharam aí no post, né? Vai estar também a lista aí no post dos filmes indicados. Vai estar também outras informações. Tem dicas de como a gente pode fazer esse podcast ficar melhor, que a gente está estreando. E tentem adivinhar quais filmes que eu não assisti e quais eu assisti. Opa! Comentem, e é isso aí. Esse foi o primeiro podcast do Um Real a Hora, né? Foi sobre o Oscar. E é isso aí. Até mais. Tchau. Falou. Falou, gente. Quer mandar uma mensagem, Isaías? Pô, não. Sim, sim.